Os tops da bebê a Maria Rocha. Segura, coração! Você que terminou comigo, agora vem pedir pra ter juízo. Não quer que eu passe com ninguém na sua frente. Você vai se morar comigo, eu vou te deixar de castigo. Você vacilou demais e não cuidou da gente. Confesso que chorei, doeu demais em mim. Eu segurei sozinho a barra do nosso fim. Virei um moleque ruim. Foi você quem me deixou assim. Vai ter que aguentar. Tô pegando outra novinha pra botar no seu lugar. Ah, ah, ah. Vai ter que aguentar. Tô pegando outra novinha pra botar no seu lugar. Pra botar